livro sagrado está escrito: um dia ele voltará, nosso Senhor Jesus Cristo. O grande homem terá tamanha decepção ao ver o caos que impera na nossa população. Pra qualquer lado que olhar, para onde ir, verá que não existe paz, está chegando ao fim. Ninguém respeita ninguém, é a lei do cão. É o ódio dominando cada coração. Os mandamentos divinos foram esquecidos. Pare pra pensar, pensa pra não ser vencido. Orientação: leia a Bíblia Sagrada, passo a passo corrija as suas mancadas. Não roubar, não matar, nem fazer o mal, nem fazer o mal. Isto foi ignorado, ser irracional. Um plano de vida mais uma vez é bom. No beco escuro, um estampido é tiro de oitão. Mas a família sem o chefe, filho sem o pai. Deus perdoe o nosso mundo e nos traga paz. É a maldade se espalhando por este mundo belo. Viver a vida, ser feliz, é tudo que eu quero então. Paz na terra, irmãos, as pessoas de boa vontade. Será, será? Será que estou pecando em falar a verdade? Poucas palavras desse mundo são realidade. Semeia o bem, colherá somente a bondade. Paz na terra, irmãos, as pessoas de boa vontade. Será, será? Será que estou pecando em falar a verdade? Poucas palavras nesse mundo são realidade. Semeia o bem, colherá somente a bondade. O verdadeiro pesadelo, o início do desespero. Aqui é Brasil. Os governantes contribuem para a pobreza, desviam, roubam todas nossas riquezas. Enquanto uns têm muito, outros não têm nada. Qual será o futuro da terra idolatrada? Deus, me mostre a saída pra viver aqui. Pois do jeito que está, logo terá um fim. Semeie a paz em cada coração, de amor e de juízo à população. Vejo tantas coisas erradas nesse nosso mundo. Estamos caindo em um precipício. Diz para mim, quando chegará ao fundo, não está se concretizando o que está escrito. Veja com seus próprios olhos, Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Decifre a mensagem, ache a saída. Ativamente mostrando o caminho, abre o seu coração e verá que não está sozinho. Ativamente mostra a verdade, preste atenção, vamos reverter a realidade. Ativamente mostra o que é a vida. Ame o próximo como Deus te ama, esta é a saída então. Paz na terra, irmãos, as pessoas de boa vontade. Será, será? Será que estou pecando em falar a verdade? Poucas palavras desse mundo são realidade. Temer o bem, colherá somente a bondade. Paz na terra, irmãos, as pessoas de boa vontade. Será, será? Será que estou pecando em falar a verdade? Poucas palavras desse mundo são realidade. Temer o bem, colherá somente a bondade. Aí, irmãos, juntos, vamos dar um basta em tanta violência. Cada um faz sua parte, isto que é consciência. Apague o lado ruim no subconsciente. Em oração peça a paz para viver contente. Ensine uma criança a viver feliz, dando a ela tudo aquilo que ela sempre quis. Educação, respeito e dignidade, pra fazer do nosso mundo um mundo de verdade. Espalhando sobre a terra nosso ensinamento, colocando nosso Senhor em cada pensamento, em cada pensamento. Paz na terra, irmãos, as pessoas de boa vontade. Será, será? Será que estou pecando em falar a verdade? Poucas palavras neste mundo são realidade. Semeia o bem, colherá somente a bondade. Paz na terra, irmãos, as pessoas de boa vontade. Será, será? Será que estou pecando em falar a verdade? Poucas palavras neste mundo são realidade. Semeia o bem, colherá somente a bondade. É isso aí, pedimos paz na terra para todas as quebradas de São Paulo, do interior ao ABC, e aí Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, e aqui para a nossa Zona Oeste, Osasco, Carapicuíba, Barueri, como é que é? Jardim Silveira, e aí Cardoso, Piquete, Itapevi, São Roque, Mairique, Cotia, toda a Zona Oeste, e sem esquecer do Reduto, Jandira e todos os seus bairros. Sagrado Coração, Vila Nalândia, Lindomar, Ouro Verde, Brotinho, Vila Godinho, Parque Santa Teresa, Vila da Amizade, Rua do Lixão e ao Reduto, Gabriela, 3, 2 e 1. Paz na terra, meu irmão.